forró, arrasta chinela. Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido, duvido que você acredite que a paixão não morreu. Acredite.